E aí, você quer ter mais motivação na vida para alcançar os seus objetivos? Quer saber como ter mais sucesso? Você vai achar dicas regulares sobre isso acessando o canal no primeiro link na descrição. Desde pequeno, tantos sonhos que pensei deitado aconteceram pouco a pouco pelo meu esforço, pelos amigos que andavam sempre ao meu lado, uma equipe inseparável como carne e osso. Vivi momentos que serão marcados na história, foram batalhas tão difíceis que não esqueci, pois ficaram pra sempre vivas na minha memória. Foi um momento claro em que eu me decidi, e mesmo se eu cair, o meu legado vai ficar de pé à vista para o mundo sempre se lembrar. Se lembre que vivi sem nenhum medo, pois meus sonhos foram fortes, não deixaram eu me acomodar. Do quanto que sorri, os desafios foram muitos, mas as recompensas tantas nem deu pra contar. Antes de partir, contei meus feitos, as vitórias, as derrotas, e jamais esqueçam de sonhar. Antes de partir, o meu legado vai ficar de pé. Eu decidi, ninguém me mudará. Antes de partir, tenho certeza, sei que tenho fé. O meu sucesso não vai demorar. Antes de partir, não me arrependo, pois sonhei. Depois eu conquistei o que eu vim buscar. Então celebrem tudo aquilo que eu já vivi, mas tudo isso antes do dia que eu vou partir. É tipo assim, ó. Tantos desafios se perderam no passado, e as vitórias que vieram me fizeram ver que valeu a pena todo esse sacrifício, pois tive fé que não iria me arrepender. O que eu valorizo, poucos sabem do valor. O meu tesouro é diferente, ninguém vai roubar. Todas as histórias, as memórias, os amigos feitos, o respeito que tenho, poucos irão conquistar. E mesmo se eu cair, o meu legado vai ficar de pé à vista para o mundo sempre se lembrar. Se lembre que vivi sem nenhum medo, pois meus sonhos foram fortes, não deixaram eu me acomodar. Do quanto que sorri, os desafios foram muitos, mas as recompensas tantas nem deu pra contar. Antes de partir, contei meus feitos, as vitórias, as derrotas, e jamais esqueçam de sonhar. Antes de partir, o meu legado vai ficar de pé. Eu decidi, ninguém me mudará. Antes de partir, tenho certeza, sei que tenho fé. O meu sucesso não vai demorar. Antes de partir, não me arrependo, pois sonhei. Depois eu conquistei o que eu vim buscar. Então celebrem tudo aquilo que eu já vivi, mas tudo isso antes do dia que eu vou partir.